Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Voltei com o Café Brasil, sabia? E hoje o programa é saboroso. Eu vou contar uma história escrita pelo mestre Rubem Alves. Para começar, uma frasezinha de Samuel Johnson. Quem continua voluntariamente na ignorância é culpado de todos os males que a ignorância gera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Era uma vez um bando de rãs. Rãs, embora sua aparência sugira o contrário, são seres poéticos. As rãs da nossa história não saltavam em lagos porque viviam presas no fundo de um poço. Só que elas não sabiam que estavam presas no fundo de um poço por pensar que o universo era daquele jeito. Tudo começara muito tempo antes, num momento de enlevo amoroso. Um casal de rãs apaixonadas ia saltando numa noite de lua cheia em busca de um ninho onde fazer amor. Olhavam para a lua romântica e não viram o buraco à sua frente. O pulo seguinte os levou da luz romântica da lua ao escuro do fundo do poço. Pularam muito, o mais que podiam para sair do poço, inutilmente. O poço era muito fundo. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir. Você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir. Você vai me adorar. Você vai me sorrir. Você vai se enfeitar. E vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você está ouvindo Elba Ramalho com o clássico de Chico Buarque e Rui Guerra, composto em 1972, Você Vai Me Seguir. Essa música faz parte da peça Calabar, escrita por Chico e que fala da invasão holandesa de 1630, questionando a posição de Domingos Fernandes Calabar, no episódio histórico em que passa a tomar partido dos holandeses contra a coroa portuguesa. Chico Buarque escreveu essa peça em plena gerência militar e questiona a versão oficial sobre Calabar, que aparece nos livros didáticos como um dos maiores traidores que já existiram no país. Naquela época era bastante comum o uso de metáforas para poder driblar a censura e assim dar o recado para o povo, denunciando a situação que o país estava vivendo. Chico pretendia que o povo entendesse que é necessário questionar a veracidade daquilo que lhe é apresentado como fato. Depois de toda a montagem pronta e da primeira liberação do texto, veio a espera pela aprovação final pela censura. Foram 3 meses de expectativa, até que em 20 de outubro de 1974, o general Antônio Bandeira, da Polícia Federal, sem motivo aparente, proibiu a peça, proibiu o nome, Calabar, do título. E como se não bastasse, ainda proibiu que a proibição fosse divulgada. 6 anos mais tarde, uma nova montagem estrearia e dessa vez liberada pela censura. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir. Você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir. Você vai me adorar. Você vai me... Voltando à história de Rubem Alves sobre as rãs no poço. Resolveram então transformar a sua desdita em felicidade. Como naqueles filmes em que um lindo jovem e uma linda jovem naufragam e vão parar numa ilha paradisíaca de onde não podem sair. Como não havia o que fazer no fundo do poço, puseram-se freneticamente a fazer amor, não por luxúria, mas para matar o tempo. Frequentemente, na vida dos casais, acontece o mesmo. Faz-se amor, não por amor, mas para combater o tédio. O resultado foi o esperado. Ranzinhas e mais ranzinhas. O fundo do poço se encheu de rãs e o casal solitário se transformou numa grande sociedade de rãs. Como acontece com todos os seres vivos, o casal original, o Adão e a Eva das rãs, ficou velho e morreu. Com isso, morreram os únicos que tinham memória do mundo de fora. As rãs filhas, sem memória da beleza do mundo, pensavam que o poço era tudo o que havia no universo. E o que havia lá dentro era lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Assim, suas cabeças só pensavam lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Você vai conseguir. Aconteceu que numa manhã ensolarada, voava por aqueles campos um pintassilgo que, passando perto do poço, ouviu a orquestra de rãs coaxando lá no fundo. Curioso, ele baixou seu voo e entrou dentro do poço. Foi um grande susto para as rãs, que pensavam ser elas os únicos habitantes do universo. Algumas rãs disseram que se tratava de um extrapoço, não existe extraterrestres. Outros, que era uma alma do outro mundo. Uns poucos, de índole mística, pensaram tratar-se de um anjo. E outros havia que, tendo lido Freud, afirmavam que o pintassilgo era uma alucinação coletiva. Voyer, eu vou seguindo você, na sua dança, na sua leveza. Estender meus olhos sobre você, e assim vou descobrindo a beleza. Colher meu cantinho de terra, a flor que nasceu por você. Vem ver meu coração bater por você. Vem ver meu coração bater por você. Vem ver meu coração bater por você. Você tá ouvindo Voyer com Pere. Nascido em Salvador em 1965, Pere mudou-se para São Paulo em 1991. Já lançou 4 CDs e suas músicas são deliciosas. Aposto que você nunca tinha ouvido falar nele. Pere, aqui no Café Brasil. Arder no poro, no pelo, na pele, de tudo que saia da sua presença. Se não aceitar o recado, se não mirar sua correspondência, quem lê no meu mais íntimo plano, onde é que se esconde você? Vem ver meu coração bater por você. Vem ver, meu coração bater por você. Vem ver, meu coração bater por você. Vem me dar carinho, vem fazer lelê, vem me dar um cafuné, me fazer um chazinho. Corda que amarrou, cobra que picou, sede não secou, alma desandou. E leia na minha mão o seu nome na linha da vida que corre atrás de você. Vem ver, meu coração bater por você. Vem ver, meu coração bater por você. Vem ver, meu coração bater por você. Vem ver, meu coração bater por você. Continuando o texto de Rubem Alves, o Pintacilgo, penalizado da triste condição das rãs. Triste para ele, que conhecia as belezas do mundo, mas as rãs, elas mesmas, que só conheciam o fundo do poço, estavam muito felizes. Começou a cantar. Cantou flores, cantou rios, cantou nuvens, cantou pássaros, cantou borboletas. O que mais fascinou as rãs foi pensar que havia animais que não pulavam como elas. Animais que voavam como o Pintacilgo. As rãs se dividiram. Os sociólogos fizeram uma pesquisa e o resultado foi 45% das rãs achava que o passarinho era doido, pois falava sobre coisas que todas as rãs em juízo perfeito sabiam ser fantasias. 50% concordava com os teóricos da psicanálise. O dito passarinho, que se sabe não existir, por não existir seres com asas, não passava de uma alucinação. Somente 5% acreditou no Pintacilgo. E uma coisa curiosa aconteceu com estas. Começaram a crescer asas em suas costas, asas como as do Pintacilgo. E elas viraram pássaros. Meio desajeitados, é bem verdade. Mas não importa. O fato é que se puseram a voar e saíram do poço. O Pintacilgo, sentindo-se rejeitado por 95% da população de rãs, achou prudente ir embora para nunca mais voltar. E assim ficaram as rãs, pelo resto de suas vidas, sem o canto do Pintacilgo. Agora é Regina Espósito, que você ouve cantando Eu Não Vejo Nada, de Vanderly. Uma delícia! Voltando ao texto de Rubem Alves, corujas, como se sabe, são aves noturnas de rapina. Caçam animais no escuro. Pois o Pintacilgo estava doido para contar sobre as rãs no fundo do poço. Viu uma coruja num galho de árvore, chegou perto dela e lhe contou sobre as rãs do fundo do poço. Rãs, como se sabe, são um deleite para o paladar. Até os humanos as apreciam, especialmente fritas. Ouvindo falar de um punhado de rãs no fundo de um poço, a coruja abriu os olhos e prestou atenção. E pensou, tenho comida garantida para a próxima estação. Caída a noite, ela bateu suas asas e entrou dentro do poço. Noite ou dia, não fazia diferença, no poço era sempre noite. Chegando lá, foi outro susto para as rãs. Um outro pássaro, diferente do Pintacilgo. E a coruja, que não era boba, nada falou sobre as belezas do mundo de fora. Se as rãs acreditassem num mundo de fora, cheio de coisas bonitas, era possível que começassem a ter esperança. E é a esperança que faz crescer asas nas costas, não só das rãs, como também de todos os bichos, inclusive os homens. Com asas nas costas, as rãs se transformariam em pássaros, voariam, sairiam do poço e iriam fazer tibum na lagoa. E na lagoa estariam a salvo do seu bico. Esqueçam as bobagens que o Pintacilgo cantou, disse a coruja. O Pintacilgo é um poeta e fala sobre coisas que não existem. O que realmente importa é que vocês compreendam os seus próprios pensamentos. Podem acreditar em mim. As corujas na literatura são símbolos da sabedoria. Você ouve de Heitor Villa-Lobos, a suíte número 1, Na Floresta, Pássaros. A coruja iniciou então um detalhado processo de análise das ideias das rãs. Mas como as rãs só conheciam lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões, o resultado da análise era sempre lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Reelaborados, é bem verdade. E assim aconteceu. As rãs, através dos anos de análise, foram ficando cada vez mais resolvidas com relação à lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. E se esqueceram das belezas cantadas pelo Pintassilgo poeta. E a coruja, por sua vez, foi ficando cada vez mais gorda enquanto, a intervalos regulares, uma rã desaparecia. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de papo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Você tá ouvindo O Cotidiano, de Chico Buarque, na voz de Arnaldo Antunes. As histórias, coisas que nunca aconteceram, têm o poder de nos ajudar a compreender as coisas que acontecem. Essa história, pura brincadeira, é sobre nós mesmos. Somos rãs no fundo de poços. Poços podem ser a casa, o casamento, o emprego, a bolsa de valores, a religião, as superstições, as memórias. O fundo do poço pode ser também a própria alma. Pois não disse Fernando Pessoa que a alma é um abismo? Para entender a alma, Platão inventou uma história parecida com a das rãs. Ele nos descreveu como prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna, com as costas voltadas para a entrada. Nessa posição, não vemos o mundo lá fora como as rãs, mas apenas as sombras desse mundo, projetadas na parede à nossa frente. De que forma podemos quebrar a corrente que só nos permite ver as sombras, hein? Qual o poder que dá asas às rãs para que elas saiam do fundo do poço e vejam o mundo lá fora? Você vai ver. Você vai implorar, me pedir pra voltar. E eu vou dizer. Dessa vez não vai dar. Eu fui gostar de você. Dei carinho e amor pra valer. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou. Olha só, essa voz é inconfundível. Rosa Passos interpretando com a sensibilidade de sempre, Você Vai Ver. De quem é a música, hein? Antônio Carlos Jobim, é claro. Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou o meu coração. Hoje é você que vai ter que chorar. Você vai ver. Disse Bernardo Soares que nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Com o que concordaria Ângelo Silésios, místico e poeta que viveu no século XVII, que dizia que a menos que tenhamos o paraíso dentro de nós mesmos, não há formas de encontrá-lo fora de nós. Essa é a questão central da terapia. Abrir os olhos aos cegos para que vejam. Para isso, há duas possibilidades. Primeira, a alternativa da coruja, Bachelard. Maravilhoso Pintassilgo dizia que um psicanalista é uma pessoa que, ao receber do seu cliente uma rosa, volta-se para ele e lhe pergunta: e o esterco, onde está? Como se o abismo da alma fosse um esgoto, fossa de excrementos. Essa visão terapêutica tem suas origens na psicologia do inquisidor, que pressupunha que aquele que estava sendo interrogado mentia sempre. Assim, tudo o que ele dissesse de bondade e beleza não passava de uma máscara, um disfarce para o pecado horrendo escondido. Sua tarefa, assim, era sistematicamente destruir a bela máscara para chegar ao rosto horrível, da rosa para o esterco. A essa visão sinistra do inconsciente, Bachelard contrapõe um inconsciente tranquilo, sem pesadelos. Por oposição à psicanálise sinistra da coruja, Bachelard, se psicanalista fosse, ao receber esterco do seu paciente, perguntaria com um sorriso: e a rosa, onde está? Isso nos faz voltar a Sócrates, tal como o descreveu Platão. Para explicar o seu método terapêutico, ele disse que todos os homens estão grávidos de beleza. Se vivemos como rãs no fundo de um poço, é porque ainda não contemplamos a beleza que mora escondida em nós. É o inverso. O que está escondido não é o horrendo, é o belo. A tarefa do terapeuta, então, não pode ser compreendida como uma infinita análise de fezes, ao estilo da coruja, mas como um alegre cultivo de flores. Há, de fato, no fundo do poço, uma lama escura de cujas profundezas sobem bolhas mal cheirosas. Mas nesse poço floresce a lótus imaculadamente branca. O que salva não é a análise da lama. O que salva é a contemplação do lótus. Não te esqueça que eu sou dona dos teus olhos. Faz favor de não espiar pra mais ninguém. Esse azul. Faz qualquer cristão gostar de tu também. Que nosso Senhor perdoe os meus ciúmes. Quando penso em cegar os olhos teus, pra pois é, o que salva é a contemplação do lótus. E é assim, ao som de Dono dos Teus Olhos, de Humberto Teixeira, cantado por Tati, que o Café Brasil de hoje vai-se embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco hoje Rubem Alves, Tati, Elba Ramalho cantando Chico Buarque, Peri, Regina Espósito cantando Vander Lee, Heitor Villa-Lobos e Rosa Passos. É sim, este é o Café Brasil. Gostou, hein? Quer copiar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br e aproveite para dar uma olhada no blog Café Brasil, onde os textos que utilizei estão reproduzidos. E para terminar, uma frase do bispo e teólogo francês Jacques Bossuet. A reflexão são os olhos da alma. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.